O nosso tema hoje, me diz o que pensa. Já ouvimos essa frase várias vezes, ou já até pensamos nela várias vezes. Antigo Testamento da Bíblia, bota antigo, né? Porque é muito antigo, tem um livro chamado Provérbios, que tem uma frase que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. As nossas mães já devem ter repetido isso várias vezes para nós, então a gente já ouviu isso em outras oportunidades. Me diz com quem tu anda e eu te direi quem tu és. Bastante tempo depois, vem o Kardec e nos diz, meio que reformulando um pouco a mesma frase: diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas ou quem te acompanha. A gente percebe só nessas duas frases, já que tem uma diferença, né? Kardec vai mais fundo. Porque na primeira ele diz: me diz com quem tu anda e eu vou te dizer quem tu é. E Kardec diz: mas então me diz com o que tu pensa que eu vou dizer quem anda contigo. É anterior. E aí tem um processo que acontece a toda hora, a todo momento, com todos nós, que é o processo de afinidade. Porque, como é que a gente vai entender essa questão de pensamento ou de amizades? Por que que temos determinados amigos? Por afinidades. Mas por pensamento, como é que funciona isso? E aí, se a gente procura lá no dicionário, sinônimos de afinidade, ele nos diz que afinidade é simpatia, semelhança, sintonia, atração e até teria outros. Mas para a gente ficar nesses quatro. Simpatia. O que é simpatia? É aquilo que eu gosto. Eu simpatizo com aquilo que é. Eu gosto. Semelhança. Semelhança é aquilo que é igual. É semelhante. Para a gente entender o que é afinidade. Sintonia. Sintonia significa que nós estamos indo pelo mesmo caminho. Estamos sintonizados, estamos percorrendo a mesma estrada. E a última fala em atração, que aí a coisa ganha já um outro sentido. Atração, eu puxo, eu chamo para perto de mim. E aí a gente volta para as duas frases. Com quem que eu ando? Através do pensamento, eu estou afinizando com aqueles que eu tenho simpatia, que são iguais, pelo menos naquele determinado momento. Para ver que a coisa, ela tem uma lógica. As coisas acontecem por uma lógica. Não tem nada solto por acaso. Tudo obedece uma caminhada. Ou os nossos passos nos levam em que direção? Aonde eles levam, é lá que eu encontro as coisas que eu estou tendo contato. Aí vai adiante. Nos sintonizamos, ou melhor, nos situamos em uma faixa vibratória e aí sintonizamos com aqueles afins. Então já botou faixa vibratória na conversa. Não tem ninguém tão novo assim. Então a gente vai lembrar daqueles rádios que a gente ia lá e sintonizava a estação que a gente queria ouvir. Sintonia. Aquela estação emite ondas dentro de uma frequência. E quando a gente sintoniza, a gente fica na mesma frequência e sintoniza o que ela está emitindo. Ao mesmo tempo que todos aqueles que estão escutando essa mesma rádio estão sintonizados com ela, eles também estão devolvendo para ela o quê? Uma certa fidelidade, que é medida por instrumentos. Então eles sabem se está agradando ou se tem que melhorar. Esse é o processo físico da rádio. Na questão mental, é bastante semelhante. Nós entramos numa faixa de frequência, dependendo do tipo de pensamento que a gente está projetando, emanando, e através dessa faixa nós entramos em contato com as mentes que estão nessa mesma sintonia. E por sintonia, nós nos influenciamos mutuamente. Então aí vem aquela questão de Kardec. Pelos pensamentos nós atraímos aqueles que estão perto de nós. Mais um pouco. Por esse processo, fortalecemos para o bem ou para o mal as nossas escolhas. Porque somos nós que escolhemos o que nós fazemos. Não são os outros que estão perto de nós. Eles podem nos influenciar, mas quem vai fazer somos nós. Por quê? Dependendo da minha intenção, eu emito um determinado tipo de onda mental, atraio iguais e ganha força a minha intenção, sendo ela boa ou sendo ela má. Quando nos detemos nos erros e defeitos alheios, alimentamos a nossa tendência negativa. Sempre que a gente vai falando, a gente vai lembrando de como a gente é. Então, nós temos o péssimo hábito de sempre olhar os defeitos alheios e criticar eles. E muitas vezes nós levamos isso tão a sério que a gente acaba fazendo isso uma repetição várias vezes ao dia. Existem erros? Sim. Mas eu estou vendo eles, ou estou até buscando ver eles com uma certa demasia. O que que acontece? Isso fica fazendo parte do meu campo mental. É isso que anda aqui dentro. É isso que define quem eu sou. Tem um livro na biblioteca que diz o título: Somos o que pensamos. Realmente nós somos o que pensamos. A questão é que muitas vezes nós não pensamos em quem nós somos. Então a gente vai deixando a coisa meio que rolar. Mas é uma verdade, somos o que pensamos. Precisamos perceber com mais força o que nós estamos fazendo. E aí três perguntinhas bem simples, para a gente só... Quando eu quero praticar o bem, quem que eu atraio? Quando eu quero praticar o mal, quem que eu atraio? Isso é encarnados e desencarnados. Porque nós falamos em amigos lá no início, né, de companhias. Quem são as minhas companhias? Aqueles que têm os mesmos desejos e vontades que eu para agir nesse mundo. E nós estamos também acompanhados por aqueles que nós não vemos, mas que por essa sintonia caminham juntos. Então, quem que eu estou atraindo? Muitas vezes a gente fala, a vida não está indo, não está andando bem, está dando problema aqui e ali, só me acontece isso. Tem que entrar, repensar para tentar entender aonde é a origem disso. E a terceira perguntinha é assim: onde nós vamos ou o que nós fazemos enquanto o corpo descansa, dorme? Nós sabemos que quando o corpo precisa do descanso, o espírito pode se afastar dele. E aonde que nós vamos? Ou o que nós vamos fazer? Que tipo de companheiros nós buscamos para que no dia seguinte a gente coloque em prática algumas atitudes? Então tudo isso volta como responsabilidade para nós. Para finalizar, Livro dos Espíritos, pergunta 467. Tem várias perguntas, mas eu só vou ler essa. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Então, eles estão ali, tentando me influenciar. Posso me libertar dessa influência? A resposta: sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, quando a gente for falar de obsessão, a gente tem que lembrar que a grande maioria ela é por afinidade. É pelas portas que nós abrimos para que eles cheguem até nós. E aí, nesse companheirismo que a gente acaba criando, nós vamos conduzindo a vida. Só que, por lógica, determinadas companhias, determinadas ações, determinados resultados. Então, para a gente pensar sobre esse assunto, e aqui no Livro dos Espíritos, como eu disse, tem várias questões que falam sobre as influências espirituais sobre nós, e é muito interessante.